missão. Decidiu falar, posso não ser a melhor pessoa, mas sempre vou me dedicar. Comete falhas, com certeza terá consequência. Caminhando contra o vento, orando pra que a alma se fortaleça. Sinceramente, não vejo mais felicidade na realidade. O mal se espalha nessa cidade. Busco fazer o meu melhor, derramando meu suor. Escrever eu sei de cor, pra vencer e só. A vida vai bater pra aprender a conviver. Na selva de concreto é bem mais fácil perder do que ganhar. Apenas uma coisa é o que me faz continuar. Os sonhos, a fé na vida que me motiva a trutar. Eu vou chegando, declarando o meu mais puro sentimento. Passei por vários venenos e muito sofrimento. Não quero assistir o meu futuro ser em vão. O que seria da minha vida se eu vivesse de ilusão? Compreensão se passa pela minha mente, mas eu sei que o futuro quem escolhe é a gente. Alimento os meus sonhos, meu caminho, Deus que guia. Ninguém vai destruir a harmonia do meu dia. Nem a tristeza e a dor vão me fazer recuar. Eu vou recomeçar quantas vezes precisar. Sentimentos ruins que perseguem vêm pra me decepcionar, ofuscando minha visão pra que eu não possa enxergar. Pra ver a cena e rimar, prevenir de todo mal. Resisto na fraqueza, fortaleço meu lado espiritual. Lucifer quer ver minha fé enfraquecer. Permaneço em pé, eu vou dizer. Eu sei qual é, o cenário é quase sempre igual na vida das pessoas. Ilusões, contradições, essa imagem não é boa. Pretendo evoluir, querendo transmitir a real realidade que acontece por aqui. Justiça divina não falha, por isso, mano, eu acredito. Sigo com fé no Senhor, lendo o sagrado livro. Não tenho medo da escuridão, porque vivo na luz. Grato a Jesus Cristo eu sou, porque morreu na cruz. E muitos não valorizam, é impressionante. Prefere cifrão, carro importado, ouro e diamante. Perderam totalmente o foco da verdadeira razão. Luto pra conquistar, se eu não lutar, me diz então como será. Será que vale a pena desistir ou resistir? A escolha é sua, me diz aí. Fraquejei ao ver meu mal e nada fazer. Fui consumido pelo ódio que me fez retroceder. Busquei a paz, não encontrei, sofri a sua dor. Suas lágrimas eu chorei e farei mais o que for. Me criticar é fácil, quero ver passar o que eu passei. Não sai falando que não sabe, mas aí já me acostumei. A culpa é estranha, é um mistério interior. Uns omitem, outros expõem esse sentimento. Culpa tem remédio, doutor. Se tivesse, todo mundo ia querer. Veja só, Judas na vida, o filho que causou. Sentiu tanto remorso que até se suicidou. O que eu quero que você entenda é que falhamos. Por sermos humanos, erramos, nos decepcionamos. Tento ser melhor a cada dia, a cada situação. Procurada, vivo ou morta, perfeição.